Olá, boa noite. É exatamente a radar que sintoniza. 97.8 MHz Rádio Difusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. Virgato 25 é a nova Toca do Lobo por aqui na Radar. Hi. De Virgato 25, dupla hora a unir as noites de quinta a sexta-feira. É o último London Underground para Nathan Sonic, um tema com apenas instrumental e com a colaboração evidente, óbvia e frontal de Anushka Shankar no Sitar. São os iniciais de duas horas que vos vão acompanhar nesta operação noturna da Radar, Viriado 25. Aspers. Widow's Wits. exato 25 as iniciais de mais uma dupla hora nesta função que se assegura entre segunda e sexta, terça e sábado até 20h23, uma da manhã. Há pouco, Nathan Sonny do novo London Underground, com um tema praticamente assegurado por Anushka Shankar no Sitar, os Aspers, Widows, Wids, Agnostic, Mountain Gospel Choir, uma das recentes inscrições dos nossos New Cuts para animar as entradas. Chama-se Empire State Express. Eles fizeram parte de uma das inscrições mais recentes de New Cuts por aqui em Viriato 25, Agnostic Mountain Gospel Choir. Choir? Mais ninguém nos faz sonhar como eles. Mercury Rev. Aula Magna, 29 de novembro. Standing in a dream, weaving through. through the crowded streets, leaving you again endlessly. A banda que nos deu Deserter Songs vem a Lisboa estrear ao vivo dois novos álbuns. Mercury Rev, Aula Magna, 29 de novembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Quase mais 10, 11 minutos para a rubrica de Ana Cristina Ferrão, o Tira-linhas, esta semana a acompanhar as tais, ou uma parte das tais cartas de Alberto e para Alberto. Ai, este sol. Rabia Bouhalil. Ricardo Ribeiro, o projeto novo do udista mestre e de uma voz nova do Falo. Há um espetáculo para breve, fase inicial de novembro e, salvo erro, Torres Novas ou Torres Vedras. Torres Novas, não temos os dados precisos. Há este só. Silêncio, ouça o meu canto, este pranto que me deu. Silêncio, neste entretanto, a minha voz aconteceu. Se a noite me dá morada, este sol não é nada. Suspensa a lua num quarto, vem crescente sobre a cama. Meu Deus, por que não reparto a solidão que é uma chama? E sobre a cama despida. Entre as vidraças do medo, a vida que passa sem fé. Entre as vidraças do medo, a vida que passa sem fé. Vê nosso amor, pôs-lo em segredo. É um verso que não é noite, noite sem razão. É um verso que não é noite, noite sem razão. Ai, este sol, ai, este sol, ai, este sol é que não. Ai, este sol, ai, este sol, ai, este sol é que não. Silêncio, minha alma nua, que de nua me queres matar. Silêncio, despede-se a lua e vem o dia para me calar. Se a noite me dá morada, Ricardo Ribeiro e Habiba Abu Khalil para o surpreendente, um dos surpreendentes álbuns de 2008. Daqui a pouco Tirolinhas e, entretanto, In the Desert with Itinerary One. كزغاغ الغربة كزغاغ الغربة بيني وين melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Feriados 25 em plena radar, atividades da radar são várias. O palco radar, por exemplo, esta semana recupera um espetáculo de Nick Cave and the Bad Seeds em Paris, exatamente, 10 anos atrás, 1998, uma outra fase do repertório dos incansáveis Bad Seeds e também do incansável, mesmo de Bengala já, Nick Cave. Evil S.I.S. to find the shore. Tirolinhas a seguir. A beast that doesn't quiver anymore. MGMT. And we could crush some plans to paint my walls. Weekend Wars. And I won't try to fight in the weekend wars. São os chatos estes que falam no meio das músicas, não? Of Glory. Weekend Wars foram os MGMT Soltas, Viriato 25 Noite Dentro, emissão de quinta para sexta-feira. Tira Linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Lisboa, 10 de maio de 1990. Meu querido amigo, acabo de meter no correio uma carta a explicar o meu silêncio e a minha ausência prolongada. Estive um mês e tal em Sines em perfeita hibernação. Peço imensa desculpa de nem sequer ter escrito uma palavra, mas necessitei de estar em silêncio, separado de tudo e de todos. Quanto aos poemas, nem os vi por desencontro dos CTT e por eu não estar nas datas em que os devia ter ido levantar. Acho que já te expliquei na carta que recebeste. De qualquer maneira, já os deves ou deverias ter recebido de volta. Espero que nada tenha acontecido, um extravio ou qualquer coisa assim. Por isso, manda-me-os de novo, pois estou à espera deles para os entregar a colóquio. E vou de certeza amá-los. Bem, agora outra coisa. O teu postal deixou-me inquieto, Kim. Muito inquieto. Explica-me, por favor. O que é que te está a acontecer? Conta-me aquilo que achares por bem contar. Segundo, a história do homem que perdeu o mar é dedicada. Só que na revista suprimiram a dedicatória. Assim, só tu e eu sabemos que aqueles dois versos são teus. É um segredo que me agrada especialmente. De qualquer modo, o texto continua a ser-te dedicado. Não perguntes porquê. Há coisas que são tão difíceis de explicar como a vida o é. É uma história de triste facto. E o silêncio às vezes explica, como tu dizes. Quanto à escolha, não sei. Não há uma razão. Há sobretudo um feeling. Um sentir desmedido quando leio o que escreves e que as tuas cartas confirmam. Não sei explicar. Sinto. E esse teu lado um pouco frágil, será essa a palavra, fascina-me, seduz-me, sei lá que mais. Somos muito poucos sempre a entender meia dúzia de coisas importantes da vida. Talvez fosse mais fácil explicar tudo por palavras ditas. As cartas inibem-me muito. Não tenho jeito. Eu admiro-te muito também. Não duvides. Gosto muito de ti, sem mentir. Conta com a minha amizade. Sempre teu, Alberto. Postscriptum. Doença da existência? Não me escondas nada, peço-te. Escreve. Parte para Bordeaux dia 15. Só estarei de regresso a Lisboa no dia 20. 10 cartas de Alberto para Joaquim Cardoso Dias. 10 cartas para Alberto, escritas por Alexandre Nave, Fernando Pinto Amaral, Francisco José Viegas, José Agostinho Batista, José Luís Peixoto, Luís Quintais, Nuno Artur Silva, Nuno Judice, Tiago Torres da Silva e Vasco Graça Moura. Joaquim Cardoso Dias escolheu 10 cartas que recebeu de Alberto e entregou-as a estes autores para que elaborassem uma resposta. Assim surgiu a edição 10 cartas para Alberto, 10 cartas de Alberto, organização e prefácio Joaquim Cardoso Dias, edições Quasi 2007. Dentro do radar, a dupla de Viriato 25 das 23, dá pouco até à 1 de amanhã. A ligação noites de quinta para sexta-feira para trás ficou Tirolinhas da Ana Cristina Ferrão. É o novo Hold Steady, da Hold Steady. Something this summer. We're gonna build something this summer. We're putting assumption. The biology cost for a movement of tears, but I couldn't find the hate and I couldn't find the fear. I met your savior, I knelt at his feet, and he took my 10 bucks and he went down the street. I tried to believe all the things that you said, but my friends that aren't dying are already dead. Raise a toast to St. Joe's Drummer. A publicação de 2008 para o regresso dos Hold Steady. O álbum tem o genérico deixem ver, Stay Positive. Feriado 25 da Colher de Blues, esta semana como convidado é Van Morrison. Constructive Summer, Sequestered in Memphis, um saltinho 3, 4, 5, também para este Lord, I'm Discouraged, bem menos melódico que o anterior. Talvez uma experiência nova para os fãs de Hold Steady. É uma banda de que gostamos muito. Stay Positive, o álbum novo. Times.

teve que escolher da coleção de 25 mil discos as capas mais apelativas, com histórias para contar. O resultado é um livro que apetece ter e tocar e voltar ao cheiro dos discos e do vinil. Jazz Covers é o livro português editado pela Taschen e o autor, Joaquim Paulo, um melómano incorrigível. É ele que vem mostrar a beleza perdida dos discos ao Fala Com Ela este fim de semana. Inês Menezes, o Fala Com Ela, de regresso à antena da Radar. Às 25 de noite, dentro na Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Vamos a caminho da meia-noite, escassos 11 minutos de lá, é tempo de colher de blues. O nosso convidado desta semana é Van de Man, do álbum, queremos que o último, Keep It Simple. sleep. He can hear sound of home, endless dreams. Desta vez Song of Home e um saltinho também para Soul. Soul is a feeling. Van Morrison na colher do blues. Keep it simple. Soul is not the color of your skin. Soul is the essence that sends from within. It is where everything begins. Soul is what you've been through, what's true for you, where you're going to, what you gonna do. Soul is your station for the folk of your nation. Something that you wear with pride. Soul can be your vision or something that is hidden. It's not something that you gotta hide. Been true, that was true for you. Where you're going to, what you gonna do. So can be your station for the folk of the nation. Something that you wear with pride. Can be your religion. Something that you just can't hide. Oh, soul is a feeling, feeling deep within. Soul is not the color of your skin. Soul is where everything begins. Keep it simple, o visitante de mais uma semana de Colheres de Blues. Semana encurtada, entretanto, já que a emissão de amanhã é o registro. Antigamente chamávamos-lhe magnético, agora não é magnético, é digital. Mas pronto, significa uma ligeira ausência da condução de Viriato 25 habitual. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. A caminho da meia-noite. Well. Nick Lowe. I trained her to love me. And the skip in her step when we're both out walking in the neighborhood. This one's almost done, now to watch her fall apart. I trained her to love me, so I can go ahead and break her heart. If you think that it's depraved and I should be ashamed, so what? I'm only paying back womankind for all the grief I got. I've got the latest believing, forever I'll be true. I trained her to love me, now excuse me, I've got work to do. I trained her to love me, and I'm gonna start working on another after this. And when I get that one in a state of bliss, betray her with a key. Well, one time one cut up rough and told me I only do this 'cause I can. And I'm bound to wind up one lonely, twisted old man. But look out, here comes a prime contender for my agenda, if ever there was one. And I'm gonna train her to love me until it's time to do what must be done. Train. Radar. É meia-noite. A lei manda que se rendam. E ela é irresistível. Dia 9 de novembro, ao vivo no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, Joanes Policewoman, o regresso da mulher polícia. Joanes Policewoman, 9 de novembro, no Centro Cultural Olga Cadaval. Deixem-se prender por quem sabe. Apoio Radar. Olá, boa noite. É exatamente a Radar que sintoniza para Viriás 25. É a nova Toca do Lobo, em plena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. O blog é a boa ideia para saber notícias, blogradar.blogspot.com. Sleep now, little one. É a mulher polícia. Sing. Jonas Policewoman. Little one. There's no one here who means you any harm. Little goes to learn to 25. É o arranque da hora complementar de hoje, a ligação das noites de quinta a sexta-feira na Antena Radar até à uma da manhã. Uma das próximas notáveis visitas de Jonas Policewoman, título tema para o seu último álbum To Survive, e a seguir já To America. Tonight, when will you tell? Iniciais da hora complementar de Viriato 25 na Radar, noite de quinta para sexta-feira. John S. Police Woman, do último To Survive, o título, o tema mesmo, e ainda To America com Rufus Wainwright. Emissão de Viriato 25, a nova Toca do Lobo na Radar até à 1 da manhã. Boomerang, daqui a sensivelmente 16, 17 minutos. Depois, praticamente na altura da despedida da emissão, também na ponta da língua. Quem é o rapaz do calendário? Quem é o rapaz do calendário? Com músculos. E os glúteos. E os olhos. Não contam. Parece que se despe enquanto fala da semana. Uau. Quem é ele? O rapaz do calendário é André Morraças, o nosso homem a dias. Sábado às 8 da noite, domingo às 3 da tarde, na Radar. E depois também a recuperação noturna, hoje, imediatamente após o final de Viriato 25, portanto, entre a 1 e as 2, o rapaz do calendário. Sonhámos uma rubrica onde conseguíssemos passar certas coisas que às vezes não passam tão bem no interior do Viriato 25. Estamos a pensar numa rubrica chamada Crystal Ball, com som apropriado. O que acham? Se acharem boa ideia, muito em breve vamos chamar a vossa colaboração para votos para uma nossa Crystal Ball. Os dois temas do Royce and Murphy e mais uma coisa ou outra a seguir vão-vos deixar um farol para a ideia que acaba por ser banal. Royce and Murphy, dois temas no nosso protótipo para a rubrica Crystal Ball, Chugging Up On Me. e Movie Star. Esperem pela próxima. Viriato 25 à Bumerangue, bem perto. Não sabemos mais o que podemos inventar, mas de qualquer modo o sonho era criar uma rubrica assim meio disco com o título Crystal Ball. Vamos avançar para isso até ao final do mês de novembro e apelar à vossa colaboração, sobretudo dos que forem mais imaginativos. Fizemos hoje dois títulos para os Royce and Murphy e também para Lenny Kravitz. Kravitz, Dancing Till Dawn. Era assim um sítio onde a gente podia ouvir Chic, Moby. Yeah! She gives me the sign and she moves a bit high.

quase lá. Não esteve assim muito ao lado. Perdoem. Boomerang, a rubrica especial da segunda hora de Viriado 25. Nem sabíamos bem no que nos íamos meter ao começar a desbravar este CD chamado The Best of Bond, ou James Bond, a recuperação de temas de bandas sonoras dos filmes imensos do 007. O que quer dizer que, à parte da inserção de hoje, para a semana vamos continuar com imensa paciência, até para que não percam nada do que se passou no passado do 007, agora com Quantum of Solace. Nancy Sinatra. You only live twice. And one for your dreams. You drift through the years, and life seems tame, till one dream appears, and love is its da noite de ontem e de hoje, muito provavelmente de boa parte das noites da semana que vem, os títulos musicais associados a 007, na altura da estreia de mais um Bond. Nancy Sinatra há pouco, You Wanna Live Twice. A banda, aliás, a banda, a orquestra de John Barry, criadora do próprio James Bond theme. E depois Louis Armstrong. We have all the time in the world. good time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love. Nothing more, nothing less, only love. The cares of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Aos 25, já na meia hora final da edição de hoje, o término é à 1 da manhã. Boomerang com segunda edição dedicada a The Bass of Bond, um CD com a reunião de 24 temas relativos a todos os filmes do 007. Depois de Louis Armstrong e We Have All the Time in the World, um saltinho para a criação na altura de Paul McCartney e os Wings, Live and Let Die. Young and your heart was an open book. You used to say, this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Ponto final de Viriato 25. Ponto final, não, são os 15 minutos finais da edição de hoje, ainda direito a ouvirmos na ponta da língua, mais perto do fim, e também um dos temas de Richard Hell and the Voidoids, álbum Blind Generation. Álbum de família desta semana com Tiago Castro na Radar. A próxima passagem é domingo ao meio-dia. I was much to the bones, I covered the window, I was taking no calls. Then I thought for a month inside the alien walls. Now I know they don't tell you so. Now I know they don't tell you so. So, but I can recall it all. I was at a loss. What could I do now? Well, I called up a girl I knew for so many years. I'd seen her in shock. I'd seen the last of the tears. I admired her style. From her toes to her brain, she accepted my plan, and so she caught the next train. Now I know, oh, they don't tell you so. Now I know, oh, they don't tell you so. Now I know, whoa, I can recall it all. I remember. Secretly smile inside our surgical mask, but we were serious too. We accomplished our task. The schedule was followed. A daughter was born, and so her mother departed. I was left with her form. Now I know, oh, they don't tell you so. Now I know, oh, they don't tell you so. Now I know, oh, they don't tell you so. But I can recall it all. Education's begun. I'm intent on success. Her breathtaking beauty, it brings out my best. I once knew true love, she won't know another. Life is renewed. My little girl is my lover. Now I know, oh, they don't tell you so. Now I know, oh, they don't tell you so. Now I know. Oh, I can recall it all. Rich Dell and the Voidoid, o álbum de 77, seminal, Blind Generation, no álbum de família com o Tiago Castro, esta semana em radar. A próxima passagem é domingo e acordar cedinho, porque acontece ao meio-dia. A alternativa. Keep this frequency clear. Din nam tadiko taka janaku kupatakita kupatakita tadin kataka janaku tadin kardakatadin tangatadin tangatadin tangatadin tangatadin tangatadin nam tadiko taka janaku kupatakita kupatakita tadin kataka janaku tadin din tata na ponta da língua. There's one story and one story only that will prove worth your telling, whether as learned bard or gifted child. To it all lines or lesser gauds belong, that startle with their shining such common stories as they stray into. Is it of trees you tell, their months and virtues, of strange beasts that beset you, of birds that croak at you the triple will, or of the zodiac and how slow it turns below the boreal crown, prison of all true kings that ever reigned? Water to water, arc again to arc, from woman back to woman, so each new victim treads unfalteringly the never-altered circuit of his fate, bringing 12 peers as witness both to his starry rise and starry fall. Or is it of the virgin's silver beauty, all fish below the thighs? She in her left hand bears a leafy quince. When with her right she crooks a finger, smiling, how may the king hold back? Royally then he barters life for love. Or of the undying snake from chaos hatched, whose coils contain the ocean, into whose chops with naked sword he springs, then in black water, tangled by the reeds, battles 3 days and nights, to be spewed up beside her scalloped shore. Much snow is falling, winds roar hollowly, the owl hoots from the elder, fear in your heart cries to the loving cup, sorrow to sorrow as the sparks fly upward. The log groans and confesses, there is one story and one story only. Dwell on her graciousness, dwell on her smiling. Do not forget what flowers the great boar trampled down in ivy time. Her brow was creamy as the crested wave. Her sea-blue eyes were wild. But nothing promised that is not performed. W. H. Auden, mais certo. About suffering, they were never wrong, the old masters. How well they understood its human position, how it takes place while someone else is eating or opening a window or just walking dully along. How, when the aged are reverently, passionately waiting for the miraculous birth, there always must be children who did not specially want it to happen, skating on a pond at the edge of the wood. They never forgot that even the dreadful martyrdom must run its course anyhow in a corner, some untidy spot where the dogs go on with their doggy life and the torturer's horse scratches its innocent behind on a tree. In Bruegel's Icarus, for instance, how everything turns away quite leisurely from the disaster. The ploughman may have heard the splash, the forsaken cry, but for him it was not an important failure. The sun shone as it had to on the white legs disappearing into the green water, and the expensive, delicate ship that must have seen something amazing, a boy falling out of the sky, had somewhere to get to. And sailed calmly on. Over his shoulder, the vines and olive trees, marble, well-governed cities, and ships upon untamed seas. But there on the shining metal, his hands had put instead an artificial wilderness, and a sky like lead. A plain without a feature, bare and brown, no blade of grass, no sign of neighborhood, nothing to eat, and nowhere to sit down. Yet, congregated on its blankness stood an unintelligible multitude. A million eyes, a million boots in line, without expression, waiting for a sign. Out of the air, a voice without a face, proved by statistics that some cause was just, in tones as dry and level as the place. No one was cheered, and nothing was discussed. Column by column in a cloud of dust, they marched away, enduring a belief whose logic brought them somewhere else to grief. She looked over his shoulder for ritual pieties, white flower-garlanded heifers, libation and sacrifice. But there on the shining metal where the altar should have been, she saw by his flickering torchlight. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost. Doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'm a cross. Just because I'm hurting doesn't mean. Radar é uma hora.